Olha como se eu danço. Eu tô me jogando pra outra atmosfera. E o piloto da nave é um rapaz comum. Ouvi dizer que o olhar é o espelho da alma. É por isso que eu canto e seus olhos brilham. A palavra é o suplemento pra te libertar do trauma. Quem conhece a verdade não se ilude com a mentira. A poesia criminal vem do fundo do quintal, transformando o marginal em um parceiro leal. Plante o bem ou plante o mal, a semente é essencial. A rua já deu aval, serial killer não é serial. Cê lembra daquele moleque que tava jogado na rua de cima? Tinha perdido o pai e a mãe e também a autoestima. Foi adotado pelo rap, ganhou uma nova família. Hoje na fé, de pé, aumentou a expectativa. A rosa é uma donzela bela que possui espinho. Quem preferiu o atalho se perdeu no caminho. A grana, o drama, a fama, a infama. O mal que te chama te atola na lama. É os farda, a blitz, o barulho da sirene. Mais um mano algemado na mão dos pés. Às vezes sinto falta do meu tempo de criança. Do tempo que eu vivia sem maldade, sem ganância. Faltava de tudo, só não faltava esperança. Minha mãe sempre dizia que quem luta sempre alcança. Filho, mesmo que ninguém te apoiar, continue caminhando sozinho. Eu acredito em você. O tempo não para, o futuro não espera. Olha como o céu tá azul. Eu tô me jogando pra outra atmosfera. Meu rap é igual meu back, ainda vão legalizá-lo. Tô conjugando os verbos desde que eu não tinha verba. Palavra se fez carne, minha fraqueza não é moeda. Se for cantar de galo, vai perder sua moela. Pé de frango é cu de burro, vira sopa na panela. Sua gangue leu a bíblia, eu aplico salmonela. O senhor é meu pastor, não temo nem a salmonela. O Zinho fez a ponte, pateta deu um salve. Meu país não é Disneylândia, SP não é playground. Paraná, Paraná, Uê não para não, igual covarde. Dando murro em ponta de faca, depois de chutar o balde. O tempo não para, nem pra relógio de marca. No fim do rolê, seu Rolex não é nada. Pra que tanta pressa, se tudo um dia acaba? O cemitério tá cheio de gente apressada. Pisando na lama, a gente se esbarra. Não guardo mais mágoa, virei essa página. Só quero minha merra sem marra. O futuro não espera e o presente é uma dádiva. Ontem, amanhã e sempre. O tempo é uma ilusão, já que nada é permanente. Se a vida não tem preço, por que você ainda se vende? Só internamente pra entender o eternamente. O tempo não para.